Não, tá ligado aqueles rádio velhos do cara? Está começando a partir de agora o Rádio X-Lady. Obrigado, Que foda. tá, não tem claro. Então a gravação vai começar em 5 segundos. 5, 4, Eu sempre quis fazer 3, isso. 2, 1. Daí, galera, tá começando o primeiro Game Tracker. Game Track Podcast. Videogame, estamos começando aqui mais uma edição especial, olha só. Uma edição histórica. A edição de número 100, né, Excel? Sem vergonha esse cast, hein? Edição número 100 do nosso podcast Game Drag. Eu diria mais, a versão Ultra Special Limited Edition. Cara, quando você falou eu diria mais e fez uma pausa, eu pensei que você ia falar mais. Ai, que zoeira, cara. Bom, vamos lá. Eu sou o Zabuzeta, o host dessa bodega. Estou aqui com o Snake. Aí, galera, quem diria? Chegamos ao céu! E também a gente tá com quem, Snake? Estamos aqui com o Excel. Aquele que se apresenta por último, sempre. Aquele que você... Sempre. O zangado, o mal-humorado, o velho. O velho do Game Chato. Track. O tranqueira. Tranqueira. Olha só, tranqueira é tenso, cara, hein? Em episódios a gente merece uma plaquinha de ouro, sério, comemorar. Olha, cara, 100 episódios e eu lembro que a gente tava na dúvida de quantos anos que o Game Track tinha, tá ligado? É verdade, teve um cast que a gente achava que era o aniversário, mas a gente não tinha certeza de quantos anos era. Sim, mas eu fiz a minha pesquisa olhando todos os tweets do perfil do Meia Lua X. Pesquisa por tweet, olha. Sim, isso. Sim, por tweet, cara, eu fiquei lá um tempão procurando e eu descobri que foi em maio, não sei exatamente a data, em maio de 2010. Vamos eleger uma data agora? Vamos! Eu gosto do 21, e vocês? 15, que é no meio, porque daí já fica bem equilibrado. Snake, fala só a sua data, então. 26, que é o meu aniversário. 26 de maio? Não, tá, mas é 26 de fevereiro, mas vai ser no dia 26. Vai dar 26 mais 15 vai dar 41. 41 dividido por 2 dá 20 e meio. Então, dia 20 de maio é o aniversário. Decidido. Decidido, cara. Dia 20 de Nada março. Nada mais justo. É, são 4 anos, né, de Game Track aí pra vocês, entre trancos e barrancos, digamos assim, né, cara? Porque o Game Track, pra quem não tá ligado, começou como um podcast muito simplório. Nossa primeira edição, né, Snake, que a gente gravou lá, que o Snake participou nessa primeira edição. A gente Meu gravou lá. Deus. Nossa, cara, é tenso ouvir aquela lá, né? Eu ouvi hoje, cara. Deu até uma agonia de escutar aquela coisa. É uma agonia, mas é uma felicidade mesmo. Fala aquela coisa, ô pecado. Mas é legal, assim, porque o podcast, ao longo de todo esse período, né, cara, ele teve muita mudança, né? Teve um período que ficou em stand-by, né? Foi o período de transição entre o Meia Lua X pro Leandro. Tivemos diversos formatos de episódio, diversos períodos de duração de cast. A gente teve cast de 15 minutos, cast de 2 horas quase. Cara, a gente teve muito tipo de podcast aqui. Hoje a gente segue um podcast, um formato que a gente já meio que pré-definiu, né, cara? Exato, e que a gente achou mais confortável pra gravar também. Sim, até questão de, às vezes, não estar tanto pra pauta, mas falar da nossa experiência mesmo, do que falar com uma coisa meio que Wikipedia da vida, né, cara? Estudar Exato. Pra pauta? Pessoal, posso fazer um adendo aqui rapidinho? Fala aí. Acabei de conferir o calendário, dia 20 de maio é uma terça-feira, tem cast. Existe a possibilidade. Mas então, o podcast nem sempre foi na terça, já foi sexta, já foi quarta, já foi segunda. Foi uma... Já foi quando a gente tinha vontade de postar? Não, quando era, tava pronto, né, cara? É, quando tava pronto, tá pronto hoje, posta hoje. Quanto à origem do Game Track, ele veio junto com o Meia Lua X, que era um blog proveniente do grupo X-Blade, que eu e o Snake fazia parte. E de lá a gente conheceu o Excel no grupo do Harucon lá de Cascavel, cara. E foi nessa química cômica aí que a gente finalmente conheceu o Excel. E, cara, nossa amizade é desde então, né, cara? Desde esse momento, né? Desde cara? Então, exatamente. Quando, 2009, a minha foi, né? A minha foi mais tardia. Sim. Foi no Last Heroes 4, se não me engano. Não, Elastigirl 4 foi o período que o Excel... O Excel participou do Elastigirl 5, né, Excel? Isso, do 5. É, mas antes eu fui no evento lá em Cascavel, lá. Em 2009. E lá eu conheci o Excel. Nossa, cara, foi um evento muito bacana. Foi um evento, assim, que foi muito prazeroso conhecer o pessoal de lá, né? Tanto que muitos amigos que eu tenho atualmente é de Cascavel por conta do Excel, olha só. E a amizade perdurando aí, isso que é legal, né? Desse evento a gente conheceu o Javan, a gente conheceu o Tetas, né? Muita gente que participou já aqui nos podcasts do Level Mais, a gente teve contato por conta desse contato que a gente teve, né? Por conta de fazer eventos. Olha só. Olha que merda, né, cara? Fazer eventos de... Os eventos acabaram, os grupos também, mas o nosso podcast e o nosso mulher continua. Olha que lindo, entendeu, que história bonita. Até a poupança Bamerinos foi e nós tá aí. É, a poupança do Bamerino já esteve numa boa, já esteve na pior, acabou e a gente tá aqui. Olha aí. Cara, até os porquinhos do Banestado sumiram já, né, cara? Exato, são extintos, olha. Bom, vamos aqui nesse podcast levantar alguns pontos, algumas curiosidades a respeito das edições do Game Track, né, cara? A gente pode dizer aqui que o Excel participou de mais edições que o Snake, olha aí. É porque os bons são assim, cara. Bons são assim. Cara, mas a diferença é por dois. Eu fiquei um período sem aparecer em podcast, porque o Zabuza me excluiu pra eu poder estudar. E ainda assim, eu continuei participando demais do que o Snake. Eu dei uma lambuja pra ele, ó. Toma, toma, faz mais aí. Eu só não participei nos casts específicos, muito específicos, que não, eu ia ficar 5 minutos falando alguma coisa e meia hora, uma hora quieto. Querendo ou não, assim, tipo, eu acabo meio que, tipo, tomando as, digamos, entre aspas, olha o termo, né? Tomando as dores pra fazer uns podcasts de coisas que eu nem joguei mesmo, tipo, os Final Fantasy que a gente fez aqui nos Game Tracks, né? A gente falava assim, independente, cara, se tivesse jogado ou não, né? A gente trazia convidado pra falar sobre os jogos, mas a gente comentava assim e lia o que dava pra ler pra comentar, tipo, alguma coisa relevante no cast, né? Exato. Sim. Ó, então, em relação aos números, Excel participou de 54 edições contra 52 do Snake. A partir do 14. Décimo 14, olha só. Décimo 14. Essa abertura foi boa aí, ó. Uma abertura. Foi clássica. Minha... Vai estar tá no cast. Sim. Vai estar tá tocando agora. Daí, galera, tá começando o 14º Game Track aqui no blog do Melo X. 14? 14? 14? Epic fail. Epic fail, nossa. Não. Caralho, meu. Caramba, eu não consigo mais falar essa bosta. 14º. Porta a cerveja do rapaz. Só que a diferença aqui, podemos dizer assim, que o Snake, ele pode dizer que ele é mais velho, né, cara? Participou da primeira edição. Olha só. Ele participou, acho que dos 10 primeiros episódios, ele participou de pelo menos uns 5 a 6 episódios. E eu tive a honra de fazer aquela abertura, estilo rádio retrô. É. Ah, merda. Mas é engraçado de ouvir aquilo lá, cara. E a qualidade do nosso áudio é uma bosta, né, cara? E uma curiosidade. Houve apenas um podcast que eu não fui o último a me apresentar. Um, não dois. Sendo que o primeiro que eu participei foi o último. Olha só. Já entrou, né, nessa onda de, ah, quero ser o último, quero ser o fodão aqui. Mas, ó, uma coisa que eu posso falar é que eu, dentre vocês, fui o único a apresentar sem os Abza. Não. Não, não. Como não? Ah, essa, você vai entender agora. Você fez isso no 84. No 24, eu apresentei sem os Abza. A gente tava junto, não tava? Não, ou... no 24 não. No 24 tava o Excel, o Sr. B e o Javan. É. Os jogos... E no 84 você puxou sem a minha participação, se eu não me engano. É. Aí tamo empatado, cada um apresentou um sem os Abza. Ó, em relação aos números dos episódios que participei, foi 102 edições. A gente já fala porque são mais que 100, né, cara? Sem contar a atual, né? É, eu não participei do episódio 24 por conta de uma viagem que eu fiz a trabalho. E 84 por conta da minha conexão, que foi tenso pra caralho. Na verdade, o Abza não participou do 24 porque ele não gosta do número. Não, porque... Ele não ia apresentar, mesmo sendo uma diva. Não, de fato, eu viajei pra Palotina naquela época, cara. Olha só. Eu lembro disso. Palotina com conexão de 124K, né? Ah, é horrível, cara. Não tinha nem condições. Bom, vamos aqui agora pro top 3 convidados que mais participaram, né, no podcast. Vamos lá. Snake, por favor, puxa aí. Vou puxar. Cadê o scroll? Aqui, ó. Beleza. É que tava lá embaixo da lista. Mas enfim, terceiro lugar... Não, peraí. Antes da gente fazer as classificações... O quê? Já tivemos 57 convidados diferentes no Game Track. Toma 57, essa! 57, cara, olha só. 57 pessoas diferentes. Se somar nossas 3 idades... passa esse número. Mas 57 é muita coisa. Sim. E é engraçado que a gente começou aqui em Curitiba, a gente não pensou que ia se expandir tanto, né? A gente começou como, assim, vamos fazer um podcast porque a gente é fã de ouvir podcast, né? Praticamente. É. E, cara, a gente tem ouvinte em Manaus. Uhum. É Manaus, né? Manaus. O Marcos Melo Corrêa é lá de Manaus. Ele, na verdade, ele é de Tefé. E daqui a pouco a gente vai ler um comentário que ele deixou pra esse podcast. Só, olha só. Agora você pensa, como que essa porcaria foi parar lá? Não, vamos parar aqui. Tem o Marcelo também, que é um ouvinte. Faz tempo que não comenta aqui, mas é um ouvinte das antigas, que ele mora na Inglaterra. Olha só, mais longe ainda. Sim. Mais longe ainda, atravessando fronteiras. Mas enfim, em terceiro lugar, nosso querido Wesley Pires, com 12 participações. Uhum. Muitos podcasts de RPG, né? Normalmente ele participou. No Versus também, ele teve lá. No Versus, quando ele era da equipe em si, né? Sim. Sim, foi a equipe versus da equipe. É, ele contribuiu também com as tirinhas do Game Track, não, né? Do Level Mais. Sim, ele contribuiu. Da hora, cara. Um tempo muito legal, cara. E aqui em segundo lugar temos o Javan, né, cara? O 16 Javan. Ele... participações. 16 participações. Ele, tipo, seria, digamos assim, por conta da preguiça dele, né, cara? Ele seria o nosso quarto membro aqui, né, cara? A gente tinha até cogitado com ele, mas ele falou: ah, não, cara, pra mim, tipo, fica muito foda. Aquela preguiça de Javan, sabe como que é, né? É, tipo, New Game mandou um abraço, né? É. Limpou as mangas e falou: ó, toma. É. E Excel, quem que é o nosso o convidado que mais. Nosso primeiríssimo convidado em questão de participações, aquele que mais vezes voltou aclamado ou não pelo público? Madruga Jackson. Madruga Jackson, olha aí. Veja só. Quantas participações? 17 participações pro Madruguinha. Ó, mais uma participação, ele já é de maior, né, cara? Exatamente. Pensa nisso, Madruga. Pro Madruga não existe de maior nem menor, cara. Pra ele. É tudo triple X, cara. Ele é incontrolável, cara. Curiosidade, pra quem não sabe, o Madruga, ele era um comentarista assíduo, né, cara? Do Melo X. Cara, o Madruga começou... Ele mandou o primeiro comentário assim que ele ouviu o cast. Sim. E o primeiro comentário dele foi no episódio 24, que foi sem os hábitos. Que ele mandou nos e-mails. Sim. Como sendo o 23, o primeiro episódio que ele tinha ouvido. E depois, a gente vê citações... diversas em... Sabe onde ele comentava bastante? Na época que o Digo fazia parte do Melo X, o Digo fazia a Old School, a coluna. Ele comentava muito lá, porque era muito coisa de... Sim, nossa, era nosso top commenter. Sim. E ele ficava disputando com o Digo o top primeiro comment. É. Cara, eu lembro disso. É, era uma disputa constante. Inclusive nos comentários ele... Ô, oh, maldito Digo, mal posso ver seus movimentos. Verdade, ali. Depois eu sou ruim de memória, né? Toma essa. Ou bom de memória, no caso. Bom, aqui, ó. A gente falou em comentário também. Eu vou ler um comentário um pouquinho grande aqui, vou tentar resumir o máximo que eu consigo aqui, do comentário do Marcos Melo Corrêa, que também é um comentarista assíduo, né, nosso, por aí. Comentarista, desenhista. Sim! Pô, cara, ele faz umas paradas, assim, que é muito genial, ele pega umas sacadas, assim, durante não, o... Ele não é só comentarista aqui, cara, ele é comentarista de um monte de lugar, cara. Atualmente ele tá, acho que no Nerd Byte, participando lá dos podcasts de notícias, e tá bem bacana. Vamos lá, vou colocar aqui o comentário dele. Olá, amigos do Game Track, aqui é o Marcos Melo, deixando minha pequena contribuição para o futuro podcast 100, engraçado que por acompanhar o Game Track há tanto tempo, talvez o momento mais marcante mesmo pra mim foi conhecer o podcast, que foi no episódio número 10 sobre Donkey Kong Country. Na época eu morava em Tefé, não exatamente em Manaus. Na época ele tava fazendo especialização estudando mestrado, olha aí. Nossa, ouvinte é essa, ouvinte são de alto garbo, né? E elegância, hein? Olha só. Não tenho certeza, mas acho que nessa época foi a época do primeiro hiato do Nowload, né, cara? Eu vou dizer, eu vou corrigir. Foi no segundo hiato do Nowload, porque o primeiro foi quando surgiu o... a elevação do Super Controle Podcast, né? Uhum. Foi bem nessa época que a gente pegou o segundo hiato e a gente, tipo, continuou, né? Bom, e assim como muita gente, estava órfão de podcast de games. Já conheci o Beat Studio do nosso querido Juninho, um beijo pra ele, que curtia muita ideia de podcasts de trilhas sonoras de games, né? Como ele sabe tocar guitarra e baixo, é um tema que o apetece muito. Acho que meus podcasts favoritos de vocês são aqueles com as trilhas sonoras de RPGs, pois, embora não tenham jogado todos, sei que existe um esforço maior, não em todos os casos, para apresentar boas composições, pois são jogos que exigem um bom tempo de jogador. Desde o meu podcast favorito, onde fala sobre o Yasunori Mitsuda, compositor desses jogos aí. Aí ele perguntou onde está o Wesley Pires, né? Ele sempre fala que os podcasts que ele participa é bem engraçado. A respeito do Wesley Pires, né? A gente meio que entrou em acordo, ele participaria mais, né? Mas ele atualmente ele tá lá no Beat Studio, né? Volta e meia ele pode participar aqui também com o... quando a gente for falar de futuros Final Fantasy, né? Uhum. Bom, enchendo o ego de alguém, essa aqui vai pra você, Excel. Ó. Acho que a entrada do Excel nos primórdios do Game Track agregou bastante à equipe. Toma na cara todo mundo, toma. Que sofreu algumas mudanças na época, enquanto os membros se mantiveram e continuaram evoluindo. Pessoalmente, curto quando comentam sobre meus desenhos, apesar de toscos, são uma das minhas formas de me expressar. Sou meio caladão às vezes, sabe? Mas acho que não, acho que ele já, como agora atualmente ele tá participando dos podcasts, ele vai meio que se soltar. Isso foi pra mim, foi bom pra caramba, cara. Quando eu comecei a dar aula, foi bem na época que eu tava começando, tipo, já tava metade do trecho do podcast, né? E foi muito legal, assim, que me ajudou muito a comunicação. Cara, é que vocês não percebem, porque existe uma edição e com o tempo ela foi melhorando. Mas os áudios eu gaguejo muito menos hoje. Não, eu gaguejo bem menos, cara. No começo, eu suava frio. É que vocês não ouvem a gravação, mas é sério mesmo, ele tá gaguejando bem menos. A galera me acompanha nas gravações do Jogatina Plus, que fica praticamente inteiro, não edito minha voz, né? Ou às vezes quando eu faço os live streams. Ah, sim, mas isso não se compara nem um pouco aos primórdios. Nossa, os primeiros. O Excel uma vez foi me editar e falou: caralho, você fala muito né? É, eu fui editar e... Sério, eu comecei a contar quantos né ele falava. Quantos avos a falar né, eu falo cara. É, mas eu peguei o cara por conta do Snake, convivência. Bom, só pra terminar aqui o recado dele, ele diz assim: dentro dos momentos mais marcantes, incluo aqui toda a competição do Blog Versus, os argumentos dos participantes e as perguntas espontâneas chupinhadas diretamente do Beat Studio, eu suponho. Claro que sim, obviamente falei com o Juninho me autorizou, mas é uma ideia bem precisa. Me arrancaram risadas dentro de ônibus e me deixaram em situações desconfortáveis às vezes. Ah, isso é sempre bom quando acontece. Ficamos muito felizes de saber o que acontece contigo. Sim, porque a gente escuta o podcast também, cara, a gente já passou por isso também, né? Não, a nossa intenção é fazer os outros passar vergonha. Eu só participo do cast pra isso. Sim. É isso aí, galera. Desculpe o meio gigante. Eventuais erros é porque eu escrevi com um pouco de pressa. Abraço e até a próxima. Até a próxima, então, Marcos Melo. Marcos Melo Correia, eu te digo uma coisa. Você não escreveu tão cheio de erros assim. Já tivemos e-mails. Piores, cara. E-mails. Que eu tive que fazer uma verdadeira criptografia pra ler. Um beijo para Rafael Taira nesse momento. Bom. Não se confunde do Rafael Taira, só que foi foda. É, foi foda mesmo. E ele é outro também que comenta direto. Comentava, né? Deu uma sumidinha, acho que ele tá meio estudando pro final do TCC dele lá. Ou arrumou a namorada. Oh, é verdade. É uma mentira, porque eu vi ele comentando lá no Projeto X. Oh, que ele gosta mais de coisa japonesa, né? Então ele não gosta mais da gente. Chateado. Mas ele comenta nos video player, nos game player, vídeo de game player. Então ele só não gosta mais de mim. É verdade, achamos o erro. Bom, aqui mais curiosidades a respeito dos episódios que a gente vai listar aqui, cara. Vamos citar que são 3 episódios duplos, por isso que eu tenho 102 participações do 100 podcasts, né? Aham. Lá no episódio de número 57 mais 1, 89 mais 1 e 91 mais 1, né? Isso que a gente não tá contando os do Final Fantasy como episódios duplos, né? Sim. É que eles contam como sequência, né? Uma sequência. Exato. Ó, os episódios que o Excel mais adora, só que não, que são 7 episódios de compositores. Nossa, esses eu adoro, né, cara? Eu sempre fui assim, fã. Então, agora de 105 vai ser sobre outro compositor, só pra que você parar de reclamar. Vai ser sobre quem tá na gata. Ah, toma. Quem que tá? Sério mesmo. Ó, edições Pockets foram 7 edições, que foi uma edição que a gente aproveitou, que não tinha muito e-mail, muitos recados, né, cara? A gente falou, ó, vamos fazer uma edição mais curtinha aqui, mais rapidona, só pra gente falar que tava jogando, né, ou citar alguma coisa. E foi, nesse caso, foi 7 edições. A edição de Versus, né, teve 3 da Versus da equipe, e as 7 edições que completaram o blog Versus, né, que foi um sucesso, né, na minha opinião, foi um sucesso, e em breve terão mais edições do blog Versus. As edições de rádio, né, cara, a gente chupinhou um pouco daquela ideia que veio perdida lá do Melo X Podcast, né? Mas, obviamente, muito mais, com muito mais glamour, com muito mais... Melo X Podcast, diga-se de passagem, que era apresentado por uma pessoa muito bonita, muito inteligente. Sim. Eu. Olha aí. Foram 9 edições. As edições de Jogatina Edition, contando as edições lá no começo, a 36 e a 39. As edições de Jogatina Edition de férias foram 2. No total, somaram-se aqui e deram 7 edições ali. As edições especiais. O Game Track Awards de 2011, que infelizmente não replicamos. É que é difícil a gente dar nota, né, cara? É uma coisa muito relativa. A gente joga de tudo pra falar isso. É. E o Game Track Drops Special Campus Party Edition, loucura, loucura. Esse podcast foi muito legal, porque a gente gravou diretamente da Campus Party com muito... E foi o podcast onde surgiu a nossa abertura oficial. Aumenta o volume do seu videogame. Toma essa, cara. Que particularmente surgiu de uma conversa minha e do Zabuza indo almoçar. Verdade, cara. Ele falou, a gente precisa de uma catchphrase assim no começo. E o Excel, que tal essa aqui? Eu falei, caralho, eu tô foda, né? Foi no mesmo dia que você foi amarrar o cadarço dele? Foi. Exatamente. Depois nos banqueteamos com batata frita e macarrão. E foi lindo. Lá Campos Fora a gente comeu pra caralho, cara. Não sei. Nossa, pior que a gente não engordou, cara. Não, a gente só. Cara, a gente chegou em Curitiba assim, tipo, quando eu cheguei em Curitiba. Pior que eu emagreci 2 quilos naquela Campos Fora. É, tanta atividade a gente fazia, cara. É, e olha, tanta atividade, a gente ficava sentado o dia inteiro. Sim, mas era tanto calor, era uma sauna, né, cara? O almoço e janta, sem sacanagem, a gente comia mais de 1 quilo de comida. Fácil. Uma refeição. A gente fazia desafio de quem comia mais, cara, olha só. Ó, exato. Vocês estão me devendo uma Campos Fora com vocês, né? Aí depois eu ouvia coisas como, tipo, 3 horas da manhã, ninguém fazendo nada, as abas olham pra mim. O Excel, vamos sair na porrada? Que isso? Só pra ter o que fazer, tá ligado? É que a gente tava sem fazer nada. Falei, Excel, vamos cair na mão aqui. Tipo, 30 mega de conexão, vamos dar porrada. Né? 30 mega, okay. Não fazer nada, vamos sair na porrada aqui. 30 giga, isso, desculpa. Você vai de sacanagem, mas, cara, foi muito legal. É, a edição que estreou no Level Mais, quando a gente decidiu fundir o Melo X com o Sob Controles, foi a edição número 42, sobre Portal 2, que foi um episódio bem legal também. Foi bem bacana. Olha só, falei que ia fazer polêmica, apesar de alguns convidados meio chato nele. Oh. Então, eu tenho que fazer polêmica, né, cara? Falei que ia fazer. É, normalmente o polêmico sou eu, né? É verdade. Toma. Fala. Na edição do Portal 2, eu não tinha terminado o Portal 2 ainda, então eu tomei altos spoilers na cara. Isso não foi legal, mas foi bem bom. Sim. É que agora, fale o próximo aqui, cara. Cara, nós temos uma edição que foi excluída. Excluída da história. Sim. Ela foi... Vai ser bipada agora, talvez a gente falar aqui mesmo. Vocês vão saber por que foi excluída. Ela foi perdida. Sim. Nos anais da história, no incêndio que teve no nosso depósito. Essa frase aí é meio... Nunca colou, cara. O cara que falou essa parada é muito feliz, cara. Anais da história. Anais da história? Cara, sério, ele tava olhando pra um cu assim... Não, pera. Só pode, cara. Só pode, né, cara, falar os anais disso. Então, essa edição foi perdida no incêndio criminoso, ou não, que aconteceu no nosso HD. Ou alguém simplesmente apertou o botão de deletar. É. Então, fica no ar pra vocês. Foi uma edição que a gente gravou com um pessoal que a gente não suporta. Eu não suporto, principalmente. Então, foi excluída da história, cara. Exato. Foi uma questão, assim, de... É edição número... Sim, número 12. Toma essa. E bota um outro pi, que foi gravado com a participação das... É isso aí, né? Que é isso, gente? Então, bom, agora vamos parar de falar de coisa ruim. Vamos parar de falar coisa de top term. Parar de coisa ruim, falar de coisas fedidas. Eu vou falar de top term com TechPix, olha só. Olha só. A câmera e a iogurteira mais vendidas do país. Sim, sim. Olha só, vou fazer o seguinte. Vamos para deixar um pouco o podcast um pouco mais maneiro. Excel, qual que é a música que veio na sua cabeça agora? Vamos tocar ela aqui agora, que não seja zoado. Agora? A primeira música que eu pedi na minha primeira participação no Game Track. Snake Man do Mega Man. Toca aí. Sobe aí e a gente já volta pra falar sobre episódios favoritos. A música é pra mim, obrigado. Exato, olha só, desde o primeiro eu te homenageando. Olha como eu gosto de você. Eita porra, cuidado com isso. Ainda bem que é no Game Track, não é no chuveiro, né? Exatamente, olha só. Então, pessoal, vamos falar agora de coisa boa, que nem a gente falou, né, brincou, mas... Guinzo 2000? Guinzo 2000, cara. Com corta a, até lá. Com as meias Vivarina. Sim. Opa, aí. Nossa, ali. Mas assim, cara, cada um tem um episódio que tá no coração. Seja por motivo engraçado, ou porque gostou. Ou no celular, né? Depende, MP3. É. Cada um tem o seu dispositivo. Pra escutar, né, cara? Pra escutar. Mas. Vai você, que você é o seu Zé engraçadinho. Qual que foi um dos episódios mais memoráveis pra você? Cara, na minha opinião. Os três mais memoráveis são 43, que foi o Locador Edition. Foi muito legal, a gente falou sobre nossas experiências, né, com isso, cara, foi muito foda. E ouvi o Digo chutando a bunda de todo mundo, porque eu mereci a locadora. Não, e ele é o mais rabudo de todos, né, cara, levou sorte de ganhar um 64 na revista também, cara. É verdade, olha só, olha só. Ele ganhou um 64 na revista. Ele pousou nu pra uma revista e o pagamento foi um 64. Sacanagem. Em segundo lugar, meu segundo episódio tá no coração. Foi a final do Versus, que, cara, aquele episódio foi muito bom de gravar. Aí. Os participantes escolheram músicas que combinavam perfeitamente com as nossas perguntas, entendeu? Pior que é nada combinado. Nada combinado, porque a gente só falava as perguntas na hora. Uhum. A gente só falava na hora, porque na verdade a gente decidia na hora e não a zoeira. É verdade. Então, tipo, foi muito foda. Foi muito legal, cara. Essa edição da final, cara, vale a pena conferir, que é muito foda. Vale, tem música lá e tem muitas perguntinhas, mas... E o episódio lendário do Mario Kart. Porque esse episódio a gente gravou ele 1 milhão de vezes e todas as vezes dava problema com a gravação, a gente perdia. Você lembra quando que era pra lançar esse episódio do Mario Kart? Se eu não me engano, era... Há três anos atrás. Foi Game Track 22. Exatamente, olha só. E em vez do 22, seria o 94. É, o 22 acabou saindo sobre Rock'n'Roll Racing. Porque a gente tava puto com o Mario Kart. Pega qualquer coisa genérica e vai. Cara, e olha... Esse do Mario Kart foi muito bom, porque tinha alguém na gata, né? Tá, tem o quem na gata, né, cara? Quem tá na gata? Não, esse episódio foi muito legal, porque a gente trouxe o Digo de volta, né? A gente falou, o Digo vai participar, porque o Digo, querendo ou não, é o nosso convidado de estrelinha, né? Tipo, assim como o Madruga, né? A gente tem quando... A gente teve que pagar uma comissão extra, hora extra pro Digo, pra ele participar e tal, foi... E vocês, Dake? Vamos lá agora, com você, cara. Comigo... Foi Game Track 7 que eu falei de Metal Gear Solid. Sim, eu sou fanboy. Ah, porque será, né? Nunca gostou de Metal Gear Solid? Que pira é essa? Que pira é essa, né? É. Eu acho que foi o único cast que eu sabia falar do assunto. Seu cu, cara. Não, sacanagem. Olha, verdade sendo ditas. Em forma de brincadeira. Não entrega assim também. Uhum. Mas foi bacana, foi divertido destrinchar toda aquela história junto com o Fernando, né, cara? E o Fernando, um amigo nosso aqui de Curitiba, ele ficava esfregando na minha cara a edição de colecionador que ele tinha do Metal Gear 4. Eu dava uma raiva daquilo lá. Mas enfim. Parou de esfregar na sua cara? A edição de colecionador, sim. Oi? Você se mudou pra mais longe e tal? É, que daí não dava mais tempo. Mas assim, foi muito legal, cara, de ter contado tudo aquilo lá, né? Uhum. Outro também que eu curti bastante foi a primeira edição da Rádio Game Track, né? Que a gente... Ah, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos. Vamos. Foi o episódio 70, né, cara? Também foi muito massa, cara. De estar começando daquele estilo lá. Embora a ideia que a gente tinha era querer fazer uma parada... Mais elaborada? Não só mais elaborada também. A gente queria fazer algo meio live... ao vivo, né? Sim. Só que por meio da internet é meio complicado. Às vezes nem todo mundo vai estar online. Daí gravar primeiro pra depois editar. É meio estranho assim, né? Mas o pessoal gostou, a galera curtiu. Tanto que perdurou aí por um tempo, né? Perdurou e vai voltar, cara. Vai voltar quando a gente tiver, tipo, vamos fazer uma coisa mais solta assim, né, cara? A gente provavelmente vai fazer sobre baseado na rádio mesmo, cara. Que é um formato que eu gosto de fazer mesmo assim. Mesmo que é um formato meio, tipo, muito genérico, né? Muito sem falar muito de um tema especificamente. Mas é um podcast que é muito gostoso de gravar. A gente fica mais solto, mais livre, assim, de falar de qualquer música, tipo, primeiro broco. Primeiro broco. Brócolis. Brócolis? Começa a falar de jogo de luta, depois vai pra FPS e termina com RPG. Uhum. Essa dinâmica, assim, era bem legal de trabalhar. E pra acabar aí? Pra acabar, o último do 67, que foi de temática militar, né? Que é verdade. Porque isso, o Snake, né? Não gosta da temática. Não, foi um podcast. Esse foi um dos podcasts que o pessoal menos comentou, porque a gente percebeu que muita gente que gosta de game music normalmente tá envolvido muito com RPG, né, cara? RPG ou jogos. Mas foi um podcast que o pai do Snake queria ter participado. Sim. Sim. Não, foi muito legal, porque assim, a gente falou sobre muitos dos jogos que a gente gosta, principalmente eu e o Snake, que a gente é muito fã dessa temática de jogos militares. detalhes, a gente, nossa, esbaldou, né, falando junto com o Grapo. É que não, também gente... eu também gosto, cara, eu só não sou tão empolgado quanto vocês, né? A gente é, como que é que fala, é... Entusiasta. Beach. Entusiasta, perfeito, é. Entusiasta. Pitch de jogos militares. Mas é que também, acho que também entra naquela questão, né? A galera gosta da parte de RPG, essas coisas, sim, porque são muito trilhas originais, né? Uhum. É muito composição própria pra aquele universo. Pra aquele momento, né? Exatamente, então acaba marcando muito. E nos jogos de guerra é aquela coisa assim, numa banda ou então uma música que compôs, né? Não necessariamente para o jogo, coisa parecida, mas que encaixa muito bem, cara. Sim. Então é mais esse tipo de situação. Diga-se passagem, as músicas do Battlefield Vietnã, né, cara? Nossa, também, cara. São bem legais. É uma das melhores trilhas que tem, né, cara? Porque. Eu não gosto tanto porque eu não gosto de música, entre aspas, velha aqui demais. Babaca. Eu tenho que ser um pouquinho babaca, né? Bom, vamos aqui para os meus. Meu top 3 episódios aqui, cara. Que. Cara, eu tenho que falar aqui que o episódio de número 52 sobre Super Smash Bros. Foi um episódio muito gostoso de gravar. A gente gravou com o Eric Seika, lá do Overkill atualmente, né? Cara, foi muito legal porque foi uma gravação assim que foi muito gostosa de fazer. A edição foi muito tranquila e as músicas são excelentes, né, cara? É um jogo que a gente adora, né, cara? A franquia. Sem falar que passar a infância inteira ouvindo da irmã do Seiya e finalmente encontrar, né? É verdade, cara, a gente usou essa piada, hein? Mas, cara, foi bem legal, assim, o papo saiu muito bom. Eu também, eu gosto como editor, né? Eu sei que tem uns episódios, assim, que às vezes a edição não ficou tão boa. Cara, essa edição ficou excelente, cara. Tipo, ela tá excelente, assim. Só vai perder pra mim a primeira escolha aqui, que, na minha opinião, foi um milagre que aconteceu. Mas o meu segundo lugar aqui vai pra primeira edição do Jogatina Edition, número 1, que foi, participou nós três, mais o Javão e o Sr. B, cara. Foi uma dinâmica excelente, cara, foi. Podcast. E o Jogatina Edition 2 vale uma menção honrosa também, porque também foi muito legal gravar. Foi com Wesley Pires, foi com o Madruga Jackson e também com o Lucas Bronze. Nessa época, acho que o Izengu participou, só participou eu e você, né? É. Você viu que eu fiquei triste, né, quando eu falei só, é. É, nesse caso, esse episódio foi legal, assim, porque a gente utilizou do Game Track pra falar que a gente tava jogando, né? E saiu a primeira vez que a gente tentou e a gente viu que dava certo, sim, o respaldo era legal. E que a gente gostava também. Sim, e porque a gente normalmente tratava seguindo temáticas, né? Vamos falar sobre um jogo e listar tudo que ele tem e pronto, né? E a gente aproveitou pra sair um pouco da rotina e foi a primeira maneira de sair assim. É, né, foi uma das primeiras tentativas de mudar um pouco o formato nosso também, né? Mas foi excelente porque surgiu muitas piadas que a gente vai citar mais pra frente aí. E o meu favorito de todos, cara, porque a gravação não... Foi uma merda gravar, foi uma gravação muito zoada. O Snake chegou no meio, no metade do podcast. Pra variar. Sim. E a edição, depois de editada, cara, ficou excelente, que é o meu favorito de todos os tempos, que é o de Tony Hawk Pro Skater. Cara, esse aí foi... Nossa, foi muito bom. Não, porque tu não falou... Eu só não citei ele nos meus momentos memoráveis porque você citou. Cara, é assim, vocês participaram, vocês sabem que a gravação foi meio bosta, né, cara? A gente meio desanimado, fala de novo a parada. E na hora de editar, cara, eu fiz milagre pra caralho, assim. Eu não sei o que eu fiz, sério. Baixou um santo ali, ó, falou, opa. Você usou as três barrinhas de mana, né? É. O Zabuza queimou todo o especial dele pra fazer isso aí. Ainda bem que foi o especial só. É. Então... Esses foram os nossos episódios. Agora que entendi a piada, hein? É foda, né? É que eu tenho que fazer piada, né, cara? Tem que ser o piadista sem graça, as piadas fracas, né, cara? Que, selos, cara, abusados. Que tá na minha alcunha, né, cara? Selos abusados. Uma coisa que a gente tem que falar, tanto do Game Track que surgiu, foi... A gente comentava muito sobre as nossas TF Nights, lembra, cara? A gente fazia, cara, TF Night, The OD Night. É verdade, The OD Night e TF Night eram clássicas. E olha só, eu vou aproveitar aqui pra dizer que na próxima sexta-feira, dia... Deixa eu confirmar aqui. Dia 18 de abril de 2013. 2014, olha só. Opa! 2014, cara. Feriado. A partir de 10h30 da noite, estaremos com a The OD Night do Level Mais, cara. Renascendo a The OD Night com live stream. Toma essa, cara, lá no nosso Twitch TV. A gente vai fazer stream com a nossa GoPro. Ó, a GoPro. Ó, só digo uma coisa, a MG é minha. A MG é sua, é verdade, eu sou sniper. Porque a nossa dinâmica de MG e sniper sempre foi sucesso, né, em D&D. Tá, eu pego a metralhadora e vou lá, então. Sim. Cara, a salt dela é boa. Mas, assim, surgiu a piada do Mato Piro, né, cara? Que foi um meme no Melo X na época, né, cara? Mato Piro 2011, lembra, cara? Nossa, diversos, cara. Inclusive, quem assistia as nossas streams rachava o bico. Sim. Eu tenho um amigo, o Bruno, que ele... fascinado em WoW, jogo WoW o dia inteiro. Ele ligava os nossos streams de Team Fortress enquanto ele tava jogando pra ficar rindo das merdas que a gente tava falando. A gente só fala merda, né, cara? E vai ser a mesma coisa na sexta-feira aí agora, né? E também tinha quando entrava gringo, cara, a gente ficava sacaneando com ele. Cara, a vez que entrou um gringo, Michel tava jogando, cara, foi muito engraçado. Shut up! Shut up! Cara, foi muito engraçado. Mas enfim, vai estar o DLD aí na sexta-feira, vai ser bem louco. Aproveite pra jogar com a gente. E adicione a gente no Skype lá pra se divertir, vai ser bem louco. Não adiciona no Skype, a gente é chato. O Excel é. Bom, eu sou fora, chato pra caralho, agora é verdade. É verdade. Agora sim, vamos para um momento que eu falei no, durante as edições aqui, que são os momentos mais marcantes pra gente, que a gente... Tá bom, a gente tira a roupa. Ô, oh, beleza, hein? Snake, puxa um aí, cara. Um momento que você achou muito engraçado aí que, de falar, que eu vou tocar aqui pra galera ouvir o que foi de fato. Mas se ele não for muito engraçado, a gente vai quicar da conversa. Ah. Vai. Cara, vocês sabem que eu tenho a mania de cantar no meio do podcast. Sim. A gente então, sabe. A gente sabe muito bem, hein? Sabe muito bem. Eu sou performista, na verdade, não sou um cantor. Performista. Tipo uma Vera Verão, assim. Mas... Epa! E uma que realmente me marcou, cara, que foi depois de ouvir a maldita música Tecnobrega do Top Gear. A gente citou o Mad Racer e você... Mad Racer. Pediu pra tocar a música do Tecnobrega lá, cara, que é muito paia, cara. Meu Deus, eu odeio essa música, porque tocou já mais de uma vez nesse podcast, não sei como. Vai tocar pra sempre isso. Não vai tocar, cara. É minha versão... maravilhosa, muito bem executada, diga-se de passagem. Olha, né? Eu cantando essa música, cara. E eu e o Ridan, que participou da primeira edição, que a gente falou, não, cara, por favor, para, pelo amor de Deus, cara, para. A gente tava, tipo, meio desesperado, cara, então confiram aí. Mexe a bundinha, mexe a cinturinha. Cara, eu quero puxar um momento fantástico. Olha aí. Um momento assim. Que foi um momento de lavar a alma, que foi no Game Track 15, quando a gente usou a entrada inteira do Game Track, todo mundo falando mal de White Mage. É verdade. E, tipo, pra quem acompanhou o Game Track até hoje, o Excel é o cara das piadas de Zelda na abertura de podcast Final Fantasy, né, cara? Exato. E, cara... Nessa entrada, todo mundo zoou o White Mage. Todo mundo. Tem mais é que se fuder mesmo, cara. Tipo, um puxou e todos os outros foram. Foi, assim, muito bom, muito bom. Então eu queria reviver esse momento. Então vamos lá. Assim como um segundo trechinho desse cast, que é o que o Wesley Pires falou que o vilão do chefe era complicado. O vilão do chefe... Então, vamos reviver esse momento de estrutura do tempo? Nossa, túnel do tempo ali. É o Game Track túnel do tempo. É. Vamos aos nossos participantes aí. Aqui é o Zabuza e White Mage de Cu é Rola. Aqui é o Gnu. E Mew do Final Fantasy 2 é o único White Mage homem da série inteira. O que isso pode significar? Boiola. Ele é travesti. Aqui é o Excel e o White Mage do grupo é igual o Astro Boy, cara. Não serve pra nada. É o Mongol. É o nosso amigo Mongol. É o mesmo Mongol. Daí, galera, aqui é o Snake. E se o White Mage tivesse uma pistola na mão e fosse FPS, aí sim eu jogava Final Fantasy, cara. Boa, Snake. Boa. Eu não consegui jogar essa bosta até hoje. Cara. Tá aqui o pai. Meu Deus. Bom, aqui é o Wesley Pires e uma equipe formada apenas de White Mage resultaria numa luta de looping infinito. Uma luta que não acabaria nunca. É, ataca a cura, ataca a cura, ataca a cura. Aqui é o Ridan e o White Mage e o TNT não serve a porra nenhuma. Só a roda que é pra ver. Galera, então pelo que perceberam aí, a gente vai falar mal de... Cara, eu vou reviver um aqui lá do podcast número 6, que participou eu e Snake e um amigo nosso em comum, o Loki. Que já participou também no podcast de World of Warcraft. Que eu não participa mais porque tá por aí, se loqueando. É, nossa! Nossa! Tem que ter uma piada, né, cara? Que assim... Por favor, essa foi boa. Foi boa, palmas. no começo do podcast, né, a gente sempre colocava umas, o que a gente falava de besteira no final do podcast, né, com vozinha engraçadinha, vozinha mais rápida, né? Uhum. E nessa edição... Acuto extremo. Sim. E... Cara, nessa edição a gente tava começando a falar, o Snake tava pirando porque ele tinha comprado recentemente o boneco do Snake, né? E aí, sim, e a gente tinha começado, tinha falado, acho que de Blanca no podcast, puxou assim, tipo, de Blanca e do Hagar, né? Vem o Snake e fala assim, ah, o Hagar deveria ser o presidente do mundo, né? Aí a gente fala, ah, não, prefeito, prefeito. Aí a gente fala, ah, sabe quem seria massa, o prefeito? Seria o Blanca, né? Aí o Loki fala, cara, tem uma parada que é muito massa, um Blanca de terno. E a gente puxou a melhor piada de todas, vocês vão conferir na sequência, cara. É muito foda, cara. Sim, o Hagar é o presidente mais foda do mundo, tá ligado? É prefeito. Prefeito, isso. Ele é o prefeito borradeiro. Se ele tivesse... Cara, se tivesse um Hagar pra Curitiba, cara, eu votava, velho. Eu votava. Não, sabem quem eu votava pra presidente do Brasil, cara? Blanca. Blanca pra presidente do Brasil. Imagina um Blanca assim, de terno, cara, que legal. Tem uma imagem, eu vou achar pra vocês. Parar que o Blanca... Parar que o Blanca... Puxa mais uma, cara, que foi... Foi do 36. Ah, não usa dos Abdos, velho. Não, pode usar em comum. É incomum, cara. Ele escolheu, eu escolhi. O mundo escolheu esse jogo que a SEGA vai um dia patrocinar pra gente. Jogo do cocô, né, cara? Cara, jogo eu... Jogo do cocô, por favor, patrocina. Kickstarter pro jogo do cocô, vai. Olha aí. Vou fazer esse vídeo, cara. Vou jogar lá no Catarse. Catarse e Kickstarter pro jogo do cocô, pelo amor de Deus. Cara, é muito foda. Cara, chuva de napalm, bomba atômica. É genial, né? É interação, cara, é diversão, é alegria. Imagine, a pessoa com prisão... A gente vai estar ajudando pessoas com prisão de ventre, cara. Vamos pegar uma câmera e vamos filmar o Digo de terno fazendo a propaganda desse jogo. Se eu conseguir, eu vou fazer isso. Por favor. Eu aceito de presente e aniversário adiantado, sério. Vai ficar muito feliz. E nesse podcast também, cara, veio o Excel corrigir, cara, uma expressão que a gente nunca tinha visto no mundo, né, cara? Que, tipo, no jogo Medal of Honor, o Snake fala, ah, a AK-47 dá com o pé lá. Aí o Excel, dá com o quê? Todo mundo, tipo, o que você falou? Cara, dá com o pé que tinha bastante. É, cara. Tinha bastante, aí você... Aí eu falava, pé de AK-47. Aí, cara, vocês vão conferindo na sequência os dois momentos, então vamos lá, toca aí, diretamente do túnel do tempo do Game Track. Não, cara, na boa, se chinês, japonês inventou jogo no mictório pra você ficar acertando o jato de... É um jogo cara, mas é super útil, cara, né? Você se diverte pra caralho com aquilo lá. Também acho, também. Eu gostaria, na boa mesmo, SEGA, gênio, um beijo. Próximo é um jogo de cocô, tá ligado? Você é um torpedeiro, tá ligado? Você tem que acertar o submarino. Boa ideia, cara. Torpedeiro. Você manda essa ideia pra SEGA, você fica rico, rapaz. Torpedeiro. Amanhã eu já vou no cartório aí. Essa ideia é minha, porra. Não, o pior é que eu tô pensando assim, cara. Olha o desenvolvimento do jogo. Se você tá pensando no negócio de cocô, velho. Não, cara, para com essa merda, cara. Se você dá aquela cagada, é uma bomba nuclear, tá ligado? Continue, GB. E se você caga mole em jato, assim? É chuva de napalm, né? Ah, não. Não. Puta que chuva de napalm foi foda. E outra coisa também, você, principalmente com as AKs, né? Que AK dá com o pé. Como assim dá com o pé? Eu não entendi isso, cara. Como assim dá com o pé, velho? Vai dar um chute, velho. Não, dá com o pé, que tu tem um monte. Ah, tá. Um monte de AK. E AK, Não, deve ser porque você tá no Afeganistão, né? Que você acha um monte assim no chão, né? Exatamente. Nossa, cara, não, peraí. É claro. Um minuto. Dar com o pé é o seu modo de dizer que é como se tivesse um pé de AK-47, que é um monte. É isso mesmo, não entendi direito. Enganagem. Porque puta que pariu, hein? Cara, eu quero puxar um momento do Cash 40. Ó. Oh. Do que foi esse Cash, Zabza? Foi de Legend of Zelda, cara. Ah, esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. É, do Cash 40, na leitura de e-mails e comentários... Tenta fazer mais um quiz aí pra ver se eu consigo lembrar de algum aí, vamos ver. Qual foi o Cast 28? 28 foi sobre games in... Jogos... Nossa senhora, não dá, né? O cara é muito bom. Bom, então, eu queria puxar um momento direto do Cast 40 na leitura de e-mails que eu lancei uma campanha. Cara, a campanha... Que, infelizmente, ela não foi bem sucedida. Mas a campanha foi muito engraçada. Ela foi muito engraçada e ela funcionou, ela só não atingiu o objetivo. Então, você lembra da campanha, Snake? Lembro, seu viado, mas tô aqui, tá? Mas não é você. Essa daí não foi você, essa foi no 40. Pra quem tá ligado... Ah, verdade. Pra quem tá ligado, o Excel é o rei das campanhas contra as outras pessoas, cara. Eu então... gosto de ver o circo pegando fogo. É, exatamente. E essa edição, você fez uma campanha contra o Javan, então confiram aí, agora. Ah, verdade, do Javan, cara. Diretamente do Todo Tempo. Então vai! Saber, mas antes eu quero só dar um comentário, né? É, eu dei uma trollada no Michel, porque o Michel tava se achando, eu falei, galera, e não sigam o Michel no Twitter. E ele falou, ué, não era o Javan? É, porque assim, você que não conhece todo podcast, eu sempre falo, galera, sigam nossos Twitters e não sigam o do Javan. É como se fosse já um bordão, é, exato. Né? Antes que vocês pensem em qualquer coisa, eu vejo o Javan todo dia, ele vai e volta pra faculdade de carona comigo, o cara tá sempre aqui em casa ou eu na casa dele. Ele é amigão meu, tipo, parceiraço mesmo, brother. É só uma piada interna, né? Exato, então, mas, enfim. Aí quando ele falou isso, eu falei, quer saber? Agora eu vou começar uma promoção pra ontem. Então, valendo desse podcast, começa a promoção, o Javan sabe e ele vai retweetar. Começa a promoção, hashtag eu não sigo o Javan. Como vai funcionar? Vai funcionar muito simples. Eu, Excel, vou tirar o dinheiro do meu bolso pra bancar a promoção, porque deu a louca em mim. E a promoção é a seguinte: vai ter um tweetzinho pra você no nosso post, é só você retweetar ele. E vai estar saindo também nos twitters do Meloa X do Game Track. Você retweeta também. Se a hashtag Eu Não Sigo o Javan estiver no TTBR. Veja bem, se estiver no TTBR, eu vou tirar print disso e eu vou rir pra caralho, obviamente. Ao vivo, em stream, eu e o Zabuza vamos fazer um sorteio. O ganhador, vou entrar pra conferir se ele realmente não segue o Javan. E se ele não seguir o Javan, o cara vai poder escolher um jogo até 20 dólares ou vários joguinhos no Steam. É só escolher que eu pago. Não tem erro. E eu vou estar transmitindo no stream o pagamento do jogo e o envio também. Ei, não chega no TTBR. Tá bom, cara, mas se chegar eu vou rir pra caralho. Ah, tá. A intenção é eu rir pra caralho se chegar, não é eu gastar 20 dólares, porra. Entendeu, galera? Ó, o objetivo é claro. TTBR. Vamos retweetar essa porra. Não sigo o Javan. Cara, eu vou puxar aqui do meu podcast favorito, Game Track número 26, que foi... Esse cast recheado de momentos fantásticos. Fantástico. Eu não vou tocar aqui, mas que a gente começou a fazer umas piadas muito sem graça, assim, tipo, ah, teve o Bamba Marguera, né, que ele tinha uma marca de skate, aí eu falei, ah, depois ela foi banida, né. Nossa, isso daí... Essas abusadas tem que ter um cast só disso, cara, a gente vai ter que passar anos... Cast de abusadas. Se só exatamente. Piada ruim, né, cara, mas é que se eu tivesse tempo suficiente não editar se outras coisas, cara, e fosse pago pra isso, eu faria com certeza. Mas surgiu dois momentos muito engraçados. Primeiramente foi quando a gente tava se os personagens jogáveis, né, na franquia, e o Excel vem assim e fala, ah, temos a nossa demos aqui, uma surfista, o Kelly Slater. Uma grande surfista? A gente já tinha falado Kelly Slater umas 3 vezes no cast. Aí ele fala, uma surfista profissional, nananã, aí o Digo fala. Cara, eu não lembro, eu sei que ele ficou muito puto. Ele ficou muito puto, vocês vão conferir na sequência também, que é muito engraçado, porque ele fala da origem dele lá. E soltou a clássica frase do Digo. A Pelé das coisas, né, cara? Pelé. Exato. Das... E também surgiu outro Pelé, cara. Porque daí você zoou de novo, né? Porque lá no momento 24 minutos que eu anotei, a gente fala do Tony Hawk, né, cara? E aí, tipo, alguém fala assim, ah, foda-se, Tony Hawk, nem sabia quem que era, acho que foi o Javan que falou. Aí o Digo fica louco, cara. Cara, Tony Hawk é como se fosse Pelé do skate, cara. Cara, vocês confiram aí os dois momentos, tá, é muito foda, cara. Esse podcast é muito amor. É, Kelly Slater, uma surfista profissional. Um surfista. É, porra, cara, o cara só não sabe o que é Kelly Slater, uma. Cara. Ele é macho, véio. Cara. Ele pegou Gisele Bündchen, hein, cara. Sim, ele é um cara carecão, maroto, maior. Cara, peraí. Surf, cara. Tá, 9 vezes campeão mundial. Me explica agora o susto quando... Ele não sabe quem é Kelly Slater. Eu não acompanho surf, cara. Pô, eu tô um pouco me fudendo pro surf. É. Ah, mas ele é cristão, sei lá. Ó, o Rodrigo aqui só conhecia ele por causa que ele pegou a Gisele Bündchen. Ô, cara. Kelly Slater, cara. Eu lembro de quando ele tinha cabelo, cara. Ah, eu só conheço Kelly Slater. Não. Olha essa, cara. Ele participava do SOS Malibu. O que é SOS Malibu? Eu nunca assisti SOS Malibu. Eu também não. Ah, ele é havaiano? Daí dá pra dar um desconto. Não, ele, tá? ele é de Popoa Beach na... Popoa. Ah, Flórida. Tem um país chamado... Comecinho do cast, a gente tinha que ter falado um pouco do Tony Hawk pessoa, né? Não, cara, boa. Quando eu fui jogar, eu nem sabia quem era o Tony Hawk, sabe? Eu fiquei whatever até o quinto jogo, sei lá. E depois como eu sou o demônio assim, porque cara? Eu não sabia quem era Kelly Slater. Não, eu sabia quem era Tony Hawk, só que pra mim o whatever, olha, sabe? Ele é o Pelé do skate, assim como o Pelé do futebol, Michael Jordan, pô. Ele é o cara que fez 900, velho. Ah, não, Tiger Woods. Cara, você, cara é a gente Pelé não sabia nem quem que era. A gente nem sabia quem que era o Bob Burnquist, cara. Não, meu Deus, cara! Pro Digo, tudo é o Pelé de alguma coisa, né, cara? Cara, não, não. Sabe é quem? Ele é o Pelé dos super-heróis, tá ligado? Pelé dos super-heróis. Sabe quem que descobriu o Tony Hawk? O Pelé, certeza. Não, o Tony Peralta. Você sabe quem que é o Tony Peralta? Sei. É um cara bem divertido, né? Bem Peralta. Porra, cara. Mais algum momento de vocês aí, crianças? Teve uma outra, assim, que tive um insight dentro de mim mesmo, né? Que foi no Track Versus. Insight Inside, né? Entendeu? Insight Inside, Outside. É. Não. No Cast Versus, foi na semifinal entre o Kiliano e o Johnny, que eu parei assim, eu pensei, Kiliano, cara, esse é nome de ator pornô barato. Surgiu o Kilianos aí, né, cara? Kilianos. Sim. Kilianos, cara. E ainda fiz uma imagenzinha, mandei pra ele. Eu não lembro agora como que eu fiz. Só sei que, tipo, é um nome muito infeliz, cara, pra uma pessoa muito feliz. É, que o Kiliano, cara, é uma das pessoas mais felizes que a gente conhece, né, cara? Sim, cara, lógico, um abraço pra ele, matando anos pra caralho aí, né? Ele tem que ser feliz, velho. Faltou ar. Quase cuspi água aqui no monitor. Ah, é. Então, mas sério, foi excelente. Então, vamos lá, diretamente do túnel do Game Track. Falando em Kiliano, eu tenho que compartilhar isso, cara. É um momento Madruga Jackson da minha vida, mas... Vai. Toda vez que eu escuto Kiliano, parece nome assim... Me vem nome de ator pornô barato, assim. Caralho. Kilianos. Me descobriram, fudeu. Não, Kiliano, tá ligado? Cara, duas menções honrosas aqui maravilhosas. Primeiramente, uma direto do 14. Filha da puta. O momento do 14 já foi fantástico, né? Mas tem mais um, cara. Qual momento? Que é quando a gente começa a falar do jogo do Mega Man e alguém cita o Astro Boy, o jogo do Astro Boy, que não teve tanto sucesso. Sim. E que surgiu, a partir daí, uma frase fantástica de minha autoria, modéstia à parte, que faz uma comparação com o Astro Boy e um grupo de amigos. Então, eu gostaria de rever, direto no tempo, toca aí. Não, cara, Astro Boy é muito paia. Porra. O Astro Boy não é ruim, ele só não é bom. É boa. Exato. Não, é o Mega Man, é o primo rico. Exato. Tem dinheiro pra comprar um capacete, ele tem dinheiro pra comprar uma calça, ele tem dinheiro pra comprar uma camiseta. O Astro Boy, ele é tipo o amigo mongol que todo mundo tem no grupo. É boa. Cara. Meu Deus. Cara, a segunda vem do cast 39. Olha. Quando a gente tá falando do segundo Jogatina Edition. Uhum. E dentre diversas piadinhas, porque todos os casts de início, assim, que tiveram eu e o Wesley Pires, a gente fazia diversas vinhetinhas e piadinhas do cast inteiro. Que a gente fala Serginho Malandro. A gente cita o nome do mito Serginho Malandro. O mito brasileiro, né? Durante. Fazer uma comparação com algum jogo. Eu não vou estragar. É muito melhor se vocês ouvirem, né? Então vamos lá, diretamente do túnel do tempo do Game Track. Não, você já fica no cavalo, você já é do cavalo, você fica galopando que nem uma pessoa graciosa lá. Pô, que hora, foda, hein? Cara. Peraí. Como uma pessoa graciosa. Exatamente, como uma pessoa graciosa a cavalo. Saca, Serginho Malandro a cavalo no filme da Xuxa. Lembra que assim? Meu Deus! Nossa, cara. Oh, meus olhos! Serginho Malandro! Snake, e você, cara? Mais algum pra acabar de falar aqui agora? Cara, agora eu não vou lembrar, velho. Sabe o que você faz? Se você quer ter momentos memoráveis, eu estou dizendo isso para os ouvintes. Escuta a partir do 14º. É verdade. É muita coisa, cara. É muita coisa divertida que a gente falou. É que a gente não consegue lembrar de todos. E por que vocês não falaram dos mais recentes, né? Porque foi uma época de muita transição até a gente achar o formato que a gente tá seguindo hoje, né? Não só isso. E a gente quis lembrar também, relembrar momentos que para nós, assim, foram fantásticos. Sim. Foi bem no comecinho, cara. Aquela inspiração de seguir com o podcast, né, cara? Foi muito louco. E momentos que talvez vocês não tiveram tanto contato ou que não lembrem tão bem assim, quanto mais recente. É justamente pra vocês pegarem e ouvir lá, cara. Vale a pena. Exato. Bom, então a gente acaba aqui nessa edição especial de número 100, que a gente falou sobre a história do Game Track, né, cara? Muita coisa bacana que a gente construiu desde então, né? Quase 4 anos aí com podcast. Parece que não foi tanto tempo, né, cara? Você fala, caralho, cara, desde 2010 aí. Como pode, né? Cara, muita gente passou, muita gente ficou e... Sim. A gente só tem a agradecer, porque a gente só chegou a 100, cara. Exceto 3 pessoas. E, cara, a gente tem que agradecer também aos ouvintes, né, cara? Porque, sim, querendo ou não, por mais que a gente não tenha tanto comentário, coisa parecida, mas a gente vê que a galera gosta, que a galera curte e que acompanha ainda. Senão o nosso número de downloads não estaria onde está. Não estaríamos no patamar que estamos hoje. E é até clichê dizer, mas de fato é verdade, cara. O comentário é o combustível do podcast, cara. Comentem pro podcast cada vez mais tá empolgado aí, cara. Porque teve um momento no final do ano retrasado que a gente, cara, quase acabou com o podcast, porque não tinha comentário nenhum. E espero de vocês, então, os comentários aí, acompanhem nossas edições futuras aí, tá, vai estar bem bacana. A gente tá planejando deixar um formato cada vez mais espontâneo, sem muita leitura de Wikipedia da vida, né, cara, pra ficar muito foda. Excel, considerações finais aí? Cara, eu gostaria de deixar como consideração final que, cara, tá sendo muito bom participar do cast, ver a gente já tá num cast 100, cara. Sim. Isso é fantástico, não dá pra descrever a sensação de saber que a gente conseguiu chegar até aqui, que tem ouvinte, que tem gente que gosta, que comenta. E, nossa, é muito bom, não tem como explicar. Sim. Né? Não tem como explicar, é fantástico. Principalmente podendo gravar com um grande amigo meu e um conhecido, né? Então, porra. Que filha da puta. Viu? Depois eu passo a conta pra ele da caneta, quanto que foi, tá? Oh, como assim, cara? Meu grande amigo me deu uma caneta e ele fala assim comigo agora? Que filha da puta. Você... Ai, que viado, mano. Snake, considerações finais aí, cara. Um abraço e um beijo pra todo mundo. Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Cara, minhas considerações finais aqui. Comentem, cara. Deixa aí nos comentários. Sugiram temas aí. Sempre que tiver no nosso alcance, a gente vai fazer. Indique pros seus amiguinhos, cara. É muito bom indicar. Fala, ó, você curte videogame, cara? Porque às vezes o pessoal tem aquele... Putz, vocês falam só de game music. Tem gente que não gosta tanto. Mas a gente varia bastante, né, cara? Cara, eu gosto de falar de Pokémon. Não deixa eu falar tanto quanto eu gostaria. E aí? Ah, então... Bom, então acompanhe nossas futuras edições. Um beijo a todos e até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Até o próximo level. Eu criei a assinatura do cast de Nos vemos no próximo level na reunião de decisão sobre level mais. Pode parar. Você faz o teu que eu faço o meu. Fica aí.